acima de tudo, de todos e de qualquer coisa. E junto com a Rádio Manchete, lado a lado, de mãos dadas, a informação. Isso. Em tempos em que nós temos que combater fake news. Fake news. Em tempos que o compartilhamento em massa de informações através das múltiplas plataformas digitais, elas acontecem, nós temos que ter muito cuidado, um cuidado redobrado com aquilo que nós vamos transmitir para o nosso ouvinte. Exatamente. Então, gente, a estrela aqui é a informação. É a informação. Camisa 10 aqui da Rádio Manchete se chama A Informação. E a Rádio Manchete está acima de todos e de qualquer um. Exato. Então, assim, gente, ó, vamos começar o programa trazendo informação, porque aqui vai ter muita notícia o tempo todo, muita informação. E aí você vai ouvir a voz e já vai lembrar dele. Eu quero as primeiras do Flamengo, uma rapidinha. Alô, André Luiz. Flamengo! Flamengo! Muito boa noite, Cassiano. Boa noite. E amigos ligados aqui na Rádio Manchete. O Flamengo anunciou nesta segunda-feira que Guilherme Varela e Jorge André Arrascaeta vão se reapresentar somente na próxima quarta-feira. A dupla foi liberada pela Associação Uruguaia de Futebol, apesar de a equipe celeste entrar em campo nesta terça-feira, 8:30 da noite de Brasília, contra a seleção do Chile. O Varela, como se sabe, vem com uma pubalgia. E de Arrascaeta, segundo a Associação Uruguaia de Futebol, vem em boas condições. Dos três convocados pela seleção uruguaia, somente Matias Vinha, lateral esquerdo, permanece com a delegação. A reapresentação de Arrascaeta e Guilherme Varela ficou para quarta-feira, porque o Flamengo treinou hoje pela manhã. Nesta terça, dá folga para os jogadores e retoma os treinamentos na quarta-feira, visando o jogo do próximo domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, contra a equipe do Juventude. Ok, Cassiano? Ok, valeu, André Luiz, com as primeiras do Flamengo. Eu vou direto no Vasco da Gama. Fala, João Vasco. Santoro. Vasco. Zagueiro Maurício Lemos não deve permanecer no Vasco da Gama para a temporada de 2026. O jogador que chegou este ano ao Cruz Maltino como uma possível solução para a zaga não vem tendo tantas oportunidades. Lesões e também baixo aproveitamento com o técnico Fernando Diniz deve impedir uma possível renovação para o próximo ano. Valeu, obrigado, João Santoro. Já já tudo isso vai ser debate aqui na Manchete Esportiva. Botafogo, fala Ricardo Oliveira. Boa noite, Cassiano Carvalho, noite. Pessoal ligado aqui na Rádio Manchete. Botafogo buscando consolidar o Neto, goleiro, é importante aí. Sim. Depois que o John deixou o clube, foi para Nottingham Forest, Inglaterra. Portanto, agora somente o Neto é a opção importante do Davi Ancelotti para esse jogo contra o Vasco, né? Até aqui são dois jogos, vitórias contra o Juventude e contra Bragantino também pelo Campeonato Brasileiro. E agora o Neto vai ter aí o seu primeiro jogo importante, decisão contra o Vasco quinta-feira. Vamos ver o desempenho do goleirão do Botafogo, hein, Cassiano? Valeu, obrigado, Ricardo Oliveira. Fluminense, Patrícia Gonçalves. Cassiano, o Fluminense terá um setembro marcado por jogos importantes no Maracanã. Das 6 partidas previstas no mês, 4 serão em casa, reforçando o peso do fator local. Mesmo em um ano irregular, o tricolor se mantém entre as 7 melhores campanhas como mandante no Brasileirão, com menos partidas disputadas que a maioria dos clubes. Apenas o Atlético Mineiro tem a mesma quantidade de jogos em casa. No Maracanã, a equipe de Renato Gaúcho enfrentará o Bahia pela Copa do Brasil, Botafogo e Corinthians pelo Brasileirão e Lanús pela Copa Sul-Americana. Fora de casa, os duelos serão contra Lanús e Vitória. O histórico mostra, quando joga diante da torcida, o Fluminense costuma se fortalecer. Valeu, Cassiano. Valeu, obrigado, Patrícia, com as notícias do Fluminense. O jornalismo da Manchete não para. Manchete, informando. Informações com a repórter Joyce Santos. Boa noite, Joyce. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Pimentel. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro inaugurou nesta segunda-feira a exposição Cores do Mar Morto, do jovem fotógrafo israelense Moshe Bernstein. Com 26 anos, ele retrata suas imagens e a beleza e o desaparecimento silencioso do lago mais salgado do mundo, que banha Israel, Cisjordânia e Jordânia. A mostra, com entrada gratuita, está montada no hall do Palácio Pedro Ernesto, aqui no centro do Rio, e convida o público a refletir sobre a resistência, memória e transformação. A exposição estará disponível até esta quinta-feira, dia 11. Ele, o fotógrafo, né, na verdade, usa sua experiência para falar do lugar de uma forma intuitiva, com longos passeios pela região. E para quem não sabe, o Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra e está localizado a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Então, super vale a pena ir lá no Palácio Pedro Ernesto conferir essa exposição. Cassiano. Valeu, obrigado, Joyce Santos, com notícias do jornalismo. Daqui a pouquinho ela volta aqui na Manchete Esportiva. Eu vou pro céu do Rio de Janeiro. Helicóptero Manchete no ar. Helicóptero da Manchete, alô, Sérgio Leão. Muito boa noite para você também, Cassiano Carvalho, e aos ouvintes da Manchete, destacando a situação pela Avenida Brasil. Para o motorista que segue no sentido centro, retenções na altura do BRT Baixa do Sapateiro, e no sentido Zona Oeste, pontos de lentidão na altura de Vigário Geral. Quem está pela linha vermelha encontra pontos de lentidão indo em direção à Baixada Fluminense. Em relação à ponte Rio-Niterói, melhorou. 13 minutos é o tempo de travessia em ambos os sentidos da ponte. Nesse momento, fluxo normal, o motorista não encontra dificuldades por lá. Você pode ficar parado no trânsito, mas não por causa da gasolina. Vai de Shell V-Power, limpa e restaura o desempenho do motor. Consulte em shell.com.br e eu volto já já, daqui de cima, na Manchete. Manchete Esportiva. Já já a gente vai falar da nossa equipe. Os repórteres estão apresentados ou não estão, Pimentel? Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Apresentados, no, né, Cassiano? No Brasil, tudo acaba em pizza, né? Tem CPI em Brasília e o pessoal fala, ah, vai acabar em pizza, não dá certo. Aqui na Manchete começa em pizza, porque você acha que a gente ia deixar a equipe no dia da estreia sem fazer uma graça? Não, todo mundo aqui é bem tratado, né, Cassiano? Então eu já vou aqui agradecer a Michele da Quero Pizza Forneria. É a pizzaria especializada em borda recheada. Fica na rua Guanabara, no Parque União, na Maré. Quem quiser, então, conhecer, já pode ir lá. Pode pedir também pelo WhatsApp, 21 981 60 94 34. Pizzaria, Quero Pizza Forneria, na rua Guanabara 1, Parque União, na Maré. E tem desconto, hein? Tem desconto. Tem desconto? Tem desconto. Tá de brincadeira. É só pedir lá pelo WhatsApp, aí avisa lá, Manchete 10, é o cupom. Cupom Manchete 10. E aí tem 10% de desconto. Daqui a pouquinho eu vou trazer a Michele pra falar com a gente aqui, mandar um abraço pra turma. E é claro que a gente vai aprovar a pizza. Gostou da novidade, ô Pimentel? É claro que sim, eu adoro. Eu também. Aliás, ô Cassiano, você em um outro dia poderia compartilhar as receitas de pizza que você faz. Saí de casa hoje com o Rafa pedindo pra fazer pizza. Olha aí. Mas aí, se tem a Quero Pizza Forneira, eu vou fazer pra quê? Não, pra quê? Vou ligar pra lá, 981-60-94-34. Mas eu vou dar uma sugestão pra Michele. Manchete 10, qual? Podemos fazer a pizza do Cacá. Podemos. Né? Vamos todos lá. Exato. Provamos. Você aprovou a pizza que eu fiz outro dia. Aprovei, né? Tava boa. Então pronto, vamos fazer a pizza do Pimenta. É, e aí é bom pra turma ficar ligado, ó, o endereço de novo, Rua Guanabara 1, Parque União Maré. Então pra quem tá próximo ali num raio de 10 quilômetros, pode pedir que chegue em casa também. Tá ótimo. Então, galera, essa daí é show de bola, hein? Pimentel, André Luiz cobrindo Flamengo. Quem é que tem por aí? Tá voando, né? Flamengo! 25 anos de Rádio Globo. O fenômeno André Luiz, um dos mais respeitados repórteres do rádio, tá com a gente de novo. Exatamente. O André, né, o Cassiano, que é de Três Rios, isso, né? E ele tem uma história no rádio espetacular, né? É, muito tempo, né, trabalhando no Sistema Globo de Rádio, na equipe comandada pelo garotinho José Carlos Araújo, né? Na Rádio Globo, depois na CBN. É, esteve na nossa equipe em um outro momento aqui, sim, na Manchete, lá atrás, em 2023. É repórter também da agência RT Esporte. É uma pessoa que ele, ao longo do tempo, ele foi se moldando, né? E acompanhando todas as transformações que o jornalismo precisa, sim, né? Então, é do rádio, é da televisão, é do YouTube, das redes sociais, do site. É impressionante, né? A monstruosidade do André, né? E tê-lo conosco no dia a dia, agora, mais uma vez, né? Cobrindo o Flamengo é sensacional. Então, que bom tê-lo conosco mais uma vez aqui na equipe da Rádio Manchete, hein, Cassiano? É verdade. Aí a gente tem o André Luiz, Tem o João Santoro, que também volta pra Rádio Manchete. O João tá na terceira passagem, é cria da casa. O João tá na Manchete desde 2007, 2008, por aí. Começou lá atrás também, na terceira passagem. Por isso que a gente falou, é uma equipe com DNA. Sabe o que é Manchete? Não tem aquela história? Pra jogar no Flamengo tem que saber o que é o Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Vasco? Exato. Pra jogar na Manchete tem que saber o que é a Manchete. O João Santoro é prova disso. João, o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, mesma coisa. Você tá na sua terceira passagem pela Manchete? Na minha terceira passagem. Cheguei lá, Pimentel, olha que curioso. Eu cheguei na Manchete em setembro de 2006. Setembro de 2006. Por olha isso que só. Eu tenho 20 anos de rádio já. 20 anos. É. Eu trabalhei... Quem diria, com 27 anos o cara ter 20 anos de rádio? Eu trabalhei em uma outra época na Rádio Manchete. A minha primeira passagem foi em 2002. 2002, na Rádio do Flamengo. Exatamente. Na rádio que abriu o coração e mostrou que ele é rubro-negro de verdade. O Funha era chefe. O Marcos Vinícius foi o meu chefe de esporte. Sim. E aquela equipe, o Cassiano, o Zico era um dos comentaristas, era o colunista do A Voz da Nação. Projeto. Foi a Rádio Manchete Flamengo, foi o primeiro projeto de uma rádio abraçar um clube. Exatamente. Que hoje é muito comum no YouTube, Exatamente. Né? Então... O Zicão era o nosso colunista, né? Isso. Era nosso comentarista. A Karen Calisto, hoje, que é chefe de esporte da Super Rádio Tupi, era a nossa coordenadora. O Daniel Pereira, hoje, é locutor do Sport TV, foi narrador aqui na rádio. Que na segunda passagem era o coordenador da equipe de esporte da Rádio Manchete, o Daniel, com o João Guilherme. E quando eu fui contratado em 2002... Uhum. Eu vim para substituir um profissional que todo mundo conhece, que é fantástico, que é o Francisco Aiello. Ele, na época, ele sai da Rádio Manchete para trabalhar no Sistema Globo de Rádio. E eu vim, fui contratado para preencher a vaga do Francisco Aiello. O Bruno Neves, que já foi comentarista no Sport TV, assessor de imprensa do Zico, e é um cara que ele é muito ligado, né, aos esportes olímpicos. E era o nosso setorista, ele cobria basquete, cobria vôlei, os eventos de natação. E nós tínhamos aqui o sábado e o domingo livre para cobrir todos os eventos esportivos dentro do Flamengo. E era uma época bacana, né? Porque nós íamos para dentro do clube, então nós começávamos muitas vezes 8 da manhã e terminávamos 3 horas da tarde para a abertura da jornada esportiva e depois para a transmissão dos jogos da equipe principal do Flamengo. Então, foi uma época muito legal. E hoje, muita gente, né, fazendo isso no YouTube, não é nada de diferente do que nós já fazemos em 2002, aqui na Rádio Manchete, e que algumas rádios no Brasil tentam fazer isso, né? Em 2023, Pimentel, nós lançamos o Bet Manchete, que era para aquela galera que gosta de fazer a sua bet, a sua aposta com responsabilidade, com cautela, ficar por dentro das principais notícias e informações. Então, com a gente aqui na Manchete Esportiva, diariamente nós teremos Vinícius Teixeira, o maior conhecedor de bet do Brasil. Quando ele dá a dica, normalmente dá boa, mas é aquilo que ele sempre fala, é uma dica, é um prognóstico, uma probabilidade. Então tem que ter cuidado e cautela na hora de apostar, não mexer naquele dinheiro que tem que pagar a conta, que tem que comprar o gás, é para ser recreativo e ter tranquilidade. Então às 7h25, eu vou chamar o Vinícius Teixeira com a Bet Manchete. Fala, Cassiano! Aqui é o Vini e vou dar dicas pra galera aqui que gosta de fazer aquela fezinha, aquela aposta, então vai ficar ligado aqui nessas dicas para não ir às cegas. O jogo de hoje é da Série B, Novo Horizontino e Atlético Goianiense, que acontece agora às 7h30. Analisei tudo e trouxe duas dicas quentes e uma super arriscada para você apostar, mas sempre com responsabilidade. A primeira é o empate, entendeu? A minha primeira dica é o resultado empate. O Novo Horizontino vem de uma fase complicada, enquanto o Atlético Goianiense não consegue embalar. Quando os dois times em situações assim se encontram, o jogo costuma ser muito equilibrado, com pouca vantagem para qualquer lado. Entendeu? Valeu, então, Vinícius Teixeira. A primeira, recapitulando, é o empate. Eu tô anotando aqui a tudo. Segunda, menos de 5,5 cartões. É, isso aí. É que a minha aposta é que teremos menos 5,5 cartões na partida. As médias de cartões dos meus times são baixas. Novo Horizontino tem 2,2 e o Atlético Goianiense tem 2,4 por jogo. Além disso, a arbitragem é experiente e costuma manter o controle disciplinar. A tendência é um jogo mais limpo, sem muitas advertências. E aquele palpite arriscado pra você ir devagar. Não vai com muita força nesse aqui não, hein? É aqui, ó. O atacante Caio Dantas, jogando em casa, pode ser o diferencial e balançar as redes. Ou seja, gol de Caio Dantas. Então, galera, essas são as duas dicas para esse jogo de hoje. Novo Horizontino e Atlético Goianiense. Valeu! Valeu, Vinícius, porque tem data FIFA, mas tem Série B do Campeonato Brasileiro. Vinícius Teixeira vai estar diariamente com a gente, trazendo a Bet Manchete, trazendo a dica para você apostar com segurança, com responsabilidade. E é o que ele fala sempre, é um prognóstico, é a possibilidade. Agora, as coisas se decidem dentro de campo. Então, vai na boa, vai na dica dele e vê se não vai dar certo depois, mas com responsabilidade, Pimentel. Exatamente. É, lembrando, né, que o Vinícius Teixeira, ele é especialista em bet já há 5 anos. É. Né? Então, a galera que gosta de fazer uma fezinha com responsabilidade, anota aí a dica do Vinícius Teixeira e faça a sua aposta, né? A sua fezinha aí. Mandei o Ricardo Oliveira lá pra fora do estúdio, que ele tem malhado. Nesses últimos 2 anos, ele tirou 2 anos sabáticos pra malhar. Então, ganhou massa muscular, ficou mais forte. Já mandei o Ricardo encostar nas pizzas. Eu achei que ele tivesse saído por outro motivo. É, não, mandei ele encostar nas pizzas porque o Thiago Barcelos passou ali, ameaçou levar uma, o Rafael de França queria levar outro, então não pode. Daqui a pouquinho todo mundo vai ser feliz com a Quero Pizza Forneria lá na rua Guanabara 1, no Parque União. É espetacular a pizza. O cheiro é espetacular. Imagina o sabor, Pimentel. Podemos ir lá? Daqui a pouquinho. Mas pra quem não tá como a gente trabalhando, eu quero uma pizza agora. Chega rapidinho, o telefone é 981609434, fica no Parque União. Então você tá aí a 10 quilômetros, um raio de 10 quilômetros, entrega na Ilha do Governador, Olaria, mais uns... Mais de 20 bairros, já, colocar o microfone pra Michelle lá. Vamos lá, ô Michelle, fica aqui pertinho, eu vou virar a câmera aqui. Michelle, primeiro, obrigado aí pela parceria com a gente hoje, na estreia aqui da Manchete Esportivo, vocês apostando com a gente, deixando o nosso dia mais saudável, porque meu filho, quando ele quer comer pizza, ele fala, pai, compra pizza saudável. E é, então, deixar o nosso dia mais feliz, mais saudável. Pra quem quer ir na Quero Pizza Forneria, como é que faz, como é que chega? É bem pertinho, perto da Brasil, então não tem dúvida, né? É, a gente fica a menos de 50 metros da Avenida Brasil. A rua é um estacionamento, então é facinho de chegar. E pra quem não quer ir, é só pedir pelo delivery também. A gente entrega pelo site. Se clicar lá no link do Instagram também, facinho. Como é que é o Instagram? Quero Pizza Forneria. Quem vai muito ao Parque União é o nosso amigo Osni. Ele deve conhecer a Quero Pizza Forneria. É, um abraço, verdade. Um abraço pro meu amigo Osni. Osni Scotton. Osni Scotton, exatamente. Então, vamos lá, Instagram é Quero Pizza Forneria. Isso. Clicou lá, já tem o link ali pra ir pro WhatsApp, pra fazer o pedido, tudo certinho. Isso, direto no site também pode fazer o pedido, consegue acessar todos os nossos sabores, combos, temos promoções todos os dias da semana. Né? Gosto é pessoal, mas qual é melhor, na sua opinião, já que você é a dona e entende mais que todo mundo? Eu acho que a gente tem uma queridinha que é a Arretada, que ficamos Arretada. Em segundo lugar no Festival Comida de Favela. É mesmo? Olha. Como é que é essa pizza? É uma pizza de carne seca, com cream cheese, queijo coalho, cebola roxa, salsinha e vai uma borda recheada no estilo pãozinho. Também de carne seca com catupiry. Pô, espetacular. Vocês ficaram em segundo lugar no Comida de Favela. Qual foi o ano? Como é que concorreu? Com quantas pessoas? Com quantos comércios, né? Foram 16 comércios que estavam participando. E foi no ano passado. Legal. Legal. Tá. Então, esse ano é trabalhar o grupo, treinar físico pra pegar o primeiro lugar, hein, Pimentel? Primeiro, já tô pegando a senha pra participar lá da degustação. Isso. E depois da votação. Vamos fazer aquela campanha. E tem hoje a promoção Manchete 10, pra quem quiser aproveitar aí. Eu vou colocar aqui, ó, peraí. Vou colocar todos os detalhes. Olha aqui só, no gente chat que do tá YouTube. Surtada aqui no chat. Gente, pelo amor de Deus. Olha só, tá aqui o Marcelo Maia, ele mora em Além Paraíba e tá perguntando o seguinte: Michele, a pizza chega em Além Paraíba? Não chega. Ainda não. Você tem que se mudar pra cá. Joga no chat do YouTube aí, Pimentel, que eu não consegui botar. Eu já coloquei aqui o nome, tudo certinho pro pessoal poder pedir. Aí tá aqui, Matheus Maia. Michele, eu moro em Bom Sucesso. Em Bom Sucesso chega. Bom Sucesso chega, é do ladinho. Tá ele dizendo aqui, ó, moro em Bom Sucesso e vou fazer o pedido dessa pizza que foi em segundo lugar. Isso. Olha aí, ó. E pede com manchete 10, que dá desconto. Manchete 10. Turma, vamos usar aí o voucher manchete 10. 20 bairros. Então, na região... Mais de 20. Região da Leopoldina, todo ali, entrega, o pessoal vai chegar com tranquilidade. Sim, bem tranquilo. Ô, Thiago Castro, prepara aquele intervalo de 10 minutos pra gente. Aquele de 10 minutos pra gente. Michele, obrigado, daqui a pouquinho a gente fala mais e a manda aí. A gente agradece. Quer mandar um abraço pro pessoal da pizzaria lá? Você tá aqui, tem alguém trabalhando lá, segurando com a certeza. Onda. Com certeza. Abraço pra todos os meus pizzaiolos, galera que tá lá segurando as pontas enquanto a gente tá aqui. Show, muito obrigado. Legal. Pô, legal vocês aqui com a gente. Um abraço pro meu parceiro aqui. Tamo junto. Pimentel, esse aqui, ó. Já te falei dele algumas vezes, hein? Tem que marcar aquele café. Tá certo, vamos lá. O negócio vai andar. 7h32, intervalo, a gente volta. Ah, rapaz, mas tem muita. Eu vou ficar só lendo o chat. Tem lugar por aí que cobra pra ler chat. Aqui não. É. Mas se eu ficar lendo o chat aqui, a gente vai parar amanhã. E tem lugar que não lê o chat. E tem lugar que. Mas eu quero acabar na hora certinha, porque tem que entrar a Voz do Brasil às 9, para as 10 entrar Alberto Brizola. Aí eu vou embora ouvindo Alberto Brizola. Ah, tá maluco, aí. Espetáculo. Já matou gente ouvindo Alberto no passado, muito antigo, muito. Já matou gente ouvindo Alberto Brizola ou não? Meu amor, beijo. Lá atrás, quando Pimentinha tinha 10 aninhos, 12. O Pimentinha tinha 10 aninhos? Você tá lembrando alguma coisa, você tá hein, querendo Rafa? Me comprometer, Cassiano. Não, você. Ah, não eu? Atu, pô. Ah, tá. Não, mas 10 anos não acontecia nada, já era casadão. Tá bom, o intervalo, há 10 anos a gente atrás, volta zero. Já, já, Thiago Castro, é. Leia na revista Rádio Manchete deste mês. Big Brother contra o crime. Conheça o sistema de monitoramento de Maricá. Pesquisa confirma. Rádio é o veículo de maior credibilidade do Brasil. Entrevista. Cláudio Ferretti fala sobre os avanços e projetos estruturais de Angra dos Reis. Copa do Mundo de Clubes. Brasil se destaca no cenário mundial e tricolor carioca fica entre os 4 melhores do planeta. Aconteceu, virou manchete. O Niterói Shopping é parte da história da cidade. O shopping mais antigo de Niterói, com localização privilegiada no coração do centro. Um espaço seguro, tradicional e perfeito para impulsionar o seu negócio. Traga o seu empreendimento para cá. Venha nos visitar e conhecer de perto nossas oportunidades. Siga no Instagram, @niteroishopping.oficial e descubra tudo que o Niterói Shopping pode oferecer para você. Beach Tênis, você já ouviu falar? É o esporte que mais cresce no mundo. A MM Beach Tênis, localizada no posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, é referência para aprendizagem da prática esportiva. Ambiente harmônico e de muita energia. Experimente agendando já sua aula totalmente grátis. WhatsApp 97309-7070. 97309-7070. Eu sou o Márcio Canella, prefeito de Belford Roxo. Até o ano passado, essa rua estava fechada pelo tráfego. Hoje, as barricadas acabaram e os números da criminalidade são os que mais reduziram em todo o estado. A cidade que era cortada pelo medo, hoje está unida pela esperança. O roubo de veículos de cargas é o menor já registrado. Eu acredito, quando há coragem e vontade de fazer, o cidadão de bem volta a ser feliz. Belford Roxo não será refém de marginal nenhum. Você conhece alguém que mora em Belford Roxo? Pergunte pra ele como a cidade está hoje. Propaganda político partidária, Lei 14.291. Se tem um lugar no Rio onde o sabor e a alegria jogam juntos, esse lugar é o Quintal do Zico. Ambiente acolhedor, cheio de energia e com aquele tempero que é pura goleada de sabor. De terça a quinta, o quintal abre 17h, para você brindar, se reunir com os amigos e curtir. E no sábado e domingo, o convite é especial. Venha almoçar com sua família a partir do meio-dia. Então já sabe, quando pensar em sabor, alegria e boas memórias, pense no Quintal do Zico. Boa comida, boa música e aquele clima de festa que só o quintal tem. Vem pro Quintal do Zico no Itaúna Shopping, Avenida das Américas, 11.390. A notícia é o nosso esporte. Manchete Esportiva. Você ouve a Manchete Rio, a rádio que tem o seu jeito. Manchete. Quer ouvir a manchete na Alexa? É só pedir. Alexa, toca a Rádio Manchete e pronto. Manchete, rádio pra compartilhar. Manchete. O Brasil é um país soberano que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O que acontece no Rio? O que acontece no Brasil? O que acontece no seu dia a dia? Acesse agora radiomanchete.com.br e fique por dentro de tudo. Aconteceu? Aconteceu. Virou manchete. Manchete. Manchete. Equipe apaixonada por futebol. Manchete Esportiva. Cassiano Carvalho. Diria o Faustão, são 7h37 até as 9 horas da noite, ao vivo com a Manchete Esportiva, trazendo informação no seu rádio, informação do seu clube de futebol. E você, é claro, acompanhando a gente em 76,9 no FM. É o novo dial da Rádio Manchete, em salva aí, 76,9 no FM, em 760 AM, em radiomancheterio.com.br. Você vai ficar por dentro das notícias do dia, no esporte, jornalismo, da cidade, é claro, tudo o que acontece no Rio, no Brasil e no mundo, no portal da Rádio Manchete. E no YouTube, você pode acompanhar a gente com imagem. Participa também, manda seu alô aí, manda seu recado no WhatsApp, manda áudio pra gente no WhatsApp 219-9507-0525 e a participação pelo chat do YouTube. A gente vai registrar aqui o máximo, graças a Deus, não vai ser possível registrar todo mundo, sinal que tem muita gente participando. Manuel Barata, bacana, a Manchete voltou, sucesso a todos, valeu Manuel. Williamson Chaves, o Williamson acompanha a gente já há muito tempo. Isso é das antigas. Tá lá na RTI também acompanhando a gente, no dia a dia, no portal, nas lives. Valeu Williamson. Isso é das antigas. Fala Cassiano, salve Pimenta, que legal poder ouvir vocês de novo, muito sucesso e vida longa nessa nova jornada, um forte abraço. Canal da Galera, também acompanha a gente há muito tempo aqui na Manchete, também foi acompanhar a gente lá na RTI, no dia a dia, nas lives, no portal. Pra cima, que saudade de vocês, muito sucesso agora. Agora sim, FM 76,9, Deus abençoe, valeu, o canal da galera, o Vitor Pereira. Ih, eu não falei o nome do cara. Ele mandou mensagem falou, aqui. Falou? É, o Veco é outro, é outro. Não, valeu, o português, Vitor. O técnico lá do Wolverhampton. É ele, deve ser. O Gilson Cordeiro, boa noite, Rádio Manchete, valeu, Gilson. Jorge Vieira, boa noite, sejam bem-vindos, Manchete Esportiva, já tô curtindo e seguindo. Gilson tá por aqui, o Jailson Oliveira, boa noite, estou ligado em vocês. De Chapadinha no Maranhão. Já foi ao Maranhão, Pimentel? Estive lá no ano passado. Ah, foi a passeio, então. A passeio. Uhum. Viajei com a família, um grupo de amigos, fizemos a Rota das Emoções. Não fui ao Maranhão, fui a Teresina ao lado pra fazer um jogo do Vasco com Sampaio Correia. Lá no só de Teresina, qual é o nome? Agora sumiu. É o Castelão, não é? Castelão? Não, o Castelão é de Maranhão, do Maranhão. Do Maranhão. É, mas aí o Sampaio Correia mandou em Teresina. Debate geral, boa noite, Cassiano Wilson. Ótimo voltar com a Rádio Manchete. Tô acompanhando vocês aqui na Manchete Esportiva. Valeu, debate. Edilson Goulart, Rafael Pinho, parabéns, Rádio Manchete, muito feliz com a volta. O Breno Pereira, boa noite, Cassiano. Fala Pimentel, aqui é o Breno Pereira, fã da Manchete Esportiva. Que bom que vocês estão de volta, João Neves. Boa noite. O Albertão, Cassiano. O Albertão, isso aí. Tive no Albertão, eu e Adinho. É, João Neves, boa noite, parabéns à Rádio Manchete. Breno Pereira por aqui também. João Neves, o Vitor Costa, valeu, Vitor. É, Silvio Macedo, que saudade da Manchete. Tá de volta, Silvio. Espalha pra todo mundo. Rafael Souza, eu moro em Macaé, no bairro Novo Botafogo. O Rafael Souza também acompanha a gente já há muito tempo aqui na Manchete. O Rafael Souza foi no meu Instagram, quando a gente tava abrindo negociação, já acertou. Como é que esses caras sabem, Pimentel? É aquele teu amigo que vaza. Você tem alguma dúvida de quem não. É que vaza a informação? Eu não. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Eu sei quem é. E aquele amigozinho nosso, Rocambolesco? Rocambolesco? É. Ele também sabe eu de tudo. Eu achei que ele fosse ligar pra dar parabéns. Ele é nosso amigo. Poxa, que bom que vocês estão de volta, que saudade. Pensei que ele fosse ligar e falar assim, posso te amar? Não. Mas nem isso